Boa tarde, boa noite, fã da Bola Oval, aqui é o Guilherme Capello. E aí galera, aqui é Ricardo Saad, você está no Teplecast das finais de conferência. E que finais de conferência, cara, foi muito legal essa semana. Tivemos, os dois jogos foram excelentes. E temos aí uma reedição do Super Bowl 2008. New England e New York Giants se enfrentam dia 5 de fevereiro no Lucas Oil Stadium em Indianápolis. Um jogão que foi o mesmo Super Bowl de 2007, qual o Giants foi campeão, e o jogo New England 23, Baltimore 20, foi o 16º jogo de vitória na carreira de playoffs do Tom Brady, cara. Uma marca excelente, né, cara? O Tom Brady, cara, essa foi a 11ª temporada do Tom Brady, ele já chegou em 5 Super Bowls, cara, é impressionante. É, o cara tem uma... não é sorte, ele tem talento, tem... Ele é ajudado pelas condições. O jogo ontem nem foi tão bom dele. Ele estava numa sequência de 32 jogos para passe para touchdown, pelo menos um passe para touchdown em 32 jogos. Ontem não fez um passe para touchdown, mas ele fez um touchdown que foi decisivo, a última pontuação do jogo, pulando por cima da linha defensiva do Baltimore. E fez jogada terrestre, cara. Conseguiu usar os seus running backs para pontuar. E no final foi ajudado por um acontecimento raríssimo, né? Pois é. Ontem podemos dizer que o New England levou certa sorte, né, cara? Levou sorte, cara. Porque às vezes o New England Patriots é um time espetacular, mas às vezes falta sorte pro New England Patriots. Ele perde jogos por azar, cara. Que poderia... Um jogo aberto que nem ontem, geralmente não vai pro New England Patriots. Vai pro outro time, cara. É verdade, cara. Aquele field goal perdido pelo Billy Cundiff no finalzinho selou aí a classificação do New England pro Super Bowl, né? E o título da AFC. O cara vai virar história pro lado negativo, né, cara? Um field goal de 32 jardas ele perdeu no finalzinho que levaria o jogo pro overtime. É, o Billy Cundiff, ele é um kicker mais experiente já, né? Já, cara, se colocar acho que 500 desses, ele erra um no máximo, nessa distância, mas o cara é bom, cara, fazer o quê, né? Infelizmente pra ele e pro Baltimore Ravens, ontem foi o dia, e também às vezes é muita pressão em cima do cara, é uma jogada decisiva, é a jogada da vida do cara, porque se o cara empata vai pro overtime e o Baltimore Ravens pode ganhar, só que daí na finalzinha ali, acho que bateu um desespero no cara, errou o field goal, selou a classificação do New England, cara. É, mas essa história de errar field goal no final do jogo e perder jogo, em playoff, não é tão raro. Acontece com uma certa frequência. Assim, não é tão raro quanto as pessoas imaginam. Um jogo normal é raro. Mas em playoff, se você for pegar, tem casos recentes de Dallas Cowboys perdendo, tem casos recentes do Jets perdendo um field goal. Então, cara, mas o problema também é que o cara... tem que ser profissional, o cara não é um calouro, o cara já é um cara experiente. Não pode errar um field goal de 32 jardas, né, cara? Principalmente numa final de divisão, principalmente no playoff. Eu acho que falta aí um pouco de um treinamento psicológico pra esses kickers, pra não cometer esse tipo de erro. Agora o cara vai ficar com essa marca pro resto da vida dele. E é uma marca extremamente negativa, né, cara? O Tom Brady foi... sofreu um sack, foi o primeiro sack dele nos playoffs, mas a linha defensiva, o time defensivo do Ravens funcionou muito bem, cara. O Lardarius Webb, o Jimmy Smith, os cornerbacks, cara, foram marcaram a secundária ali espetacularmente. Tom Brady não conseguia explorar passes de distância, cara. Tanto que foi que o Tom Brady viu isso logo no início, que não ia conseguir explorar esses passes em profundidade, que ele estava numa distância intermediária ali, usando os passes e jogadas terrestres. Foi um ponto muito importante dele não ficar tentando milagre. Tanto que ele teve um lançamento, acho que foi no terceiro quarto, e foi, ele, cara, ele lançou uma bola de umas 60 jardas, uns 50 jardas, e foi interceptado dentro da, e foi, e o time do Baltimore, um calouro lá, que esqueci o nome dele, interceptou dentro da endzone. Então, cara, era muito riscado ele estar tentando esse passe. Ele pegou e isso foi um ponto importante para a vitória, cara. Então, mas o Tom Brady, eu acho, na minha opinião, que ele vai ter que jogar mais do que jogou contra o Baltimore Ravens para vencer o New York Giants. O Tom Brady vai ter que jogar como jogou contra o Denver Broncos na semana passada. É, cara, ele precisa jogar mesmo. E um ponto negativo, muito importante pro Patriots, um ponto muito negativo, foi a perda do Rob Gronkowski, que saiu lesionado no último quarto, no terceiro quarto ele saiu lesionado, uma pancadaça no joelho, provavelmente uma torção de joelho aí, e fica no ar, né? Tem 15 dias pro playoff, tem 15 dias pro Super Bowl, mas ninguém vai saber se o Rob Gronkowski vai conseguir chegar lá, né? Cara, se o Gronkowski não puder jogar o Super Bowl, vai ser uma perda enorme pro New England Patriots, cara. Junto com o Tom Brady, o Gronkowski hoje é o principal jogador do New England Patriots, cara. Vai ficar sem seu principal recebedor, o Tom Brady. Mas o Tom Brady não conseguiu jogar com o Wes Welker, com o Hernandes. Ele foi buscando os alvos que tinha, e conseguiu até. Mas tem a santíssima trindade ali da recepção do Patriots é Gronkowski, Hernandes e Welker. Se perder um jogador, Dion Branch vai ter que entrar mais no jogo, outros jogadores vão ter que receber a bola, né? E daí complica mais o jogo com o Gronkowski. Mesmo ele recebendo muita bola, o jogo do New England fica mais imprevisível, porque ele é um jogador muito difícil de ser marcado. Agora você vai tirar um tight end e colocar um wide receiver, como o Wes Welker, ou o Dion Branch, ou o 8-5, esses jogadores são mais fáceis de ser marcados. Então, pode ser que o nível de bolas passadas do Tom Brady seja menor sem o Gronkowski, porque ele se acostumou a jogar com esse tight end, né, cara? Mas vai que entra o 8-5 e ele acaba com o jogo, hein? Vai saber, né? Deixar pra depois. Se é previsão, deixar pra depois. Mais uma vez, os Tyrants acabaram com o jogo, né? Gronkowski e Hernandes juntos recebendo 12 bolas. O Baltimore Ravens também sabe jogar com o Tyrants, cara. Ah, com certeza. Tanto o Pita quanto o Dixon jogaram bem também pelo Baltimore Ravens. De fato, o jogo aéreo do Baltimore Ravens foi melhor do que do New England Patriots nesse jogo. O New England venceu pelo seu jogo terrestre, que foi incrivelmente bem, que geralmente não é tão bem, e pelo erro do kicker Billy Kandick no final. Mas o jogo aéreo do Baltimore Ravens foi muito superior ao New England Patriots. Tanto que o Joe Flacco lançou 306 jardas para 2 touchdowns, e o Tom Brady lançou apenas para 239 jardas e não conseguiu nenhum touchdown aéreo. A secundária do New England Patriots é muito instável, né, cara? Durante a temporada toda foi instável. Subiu um pouco de produção no playoff, mas ainda continua, não é muito confiável não, né? E a defesaça do Baltimore Ravens segurou, cara. Conseguiu segurar o Patriots mesmo. Mas foi um jogo interessante, cara. Eu gostei do jogo. Eu gostei demais desse jogo, cara. Eu só acho que o Tom Brady vai precisar de jogar mais para ganhar o Super Bowl, para não perder novamente pro Giants, cara, porque vai ser uma vergonha na história do Tom Brady perder duas vezes pro Giants no Super Bowl, hein, cara. O Giants, que é considerado um time infinitamente inferior que o New England. Quem imaginaria o Giants na final? Quem imaginaria o Giants no Super Bowl esse ano, cara? Cara, mas eu acho que é um ponto que o JP comentou, que o pessoal fica mandando mensagem querendo Giants e Patriots na final de novo. Vai ter um fator aí, cara, que chamou sangue no olho. É verdade. Tá com sangue no olho, cara, nesse jogo. Eu acho que o Tom Brady vai passar pra mais de 400 yards esse jogo, cara. Mas eu acho que vai ser um jogo muito legal, cara. Mas como o JP disse também, a gente gosta de ver times com bons ataques, mas quem ganha são as boas defesas, né, cara? Isso aí. Então vamos ver. Vamos agora falar um pouco, então, de New York Giants e São Francisco, jogo que foi vencido pelos Giants por 20 a 17, e esse jogo garantiu o título da NFC e a vaga ao Super Bowl para o time de Nova York, Ricardo. É, cara, Nova York surpreendendo, chegou com uma campanha neutra, 8-8, e surpreendeu, mas, cara, não é tanta surpresa. Eu abri aqui a página da NFL de números de pós-temporada, estatísticas. Quarterback com mais jardas passadas, Drew Brees, 928. Nenhuma surpresa, né? Não. Drew Brees. Segundo, Eli Manning, cara, 923 jardas passadas na pós-temporada. Nessa pós-temporada? Nessa pós-temporada. Olha só. Olha os números. E em terceiro, Tom Brady. Mas sabe quantas? 602. Porra, só? Só. A diferença de jarda passada do Eli Manning pro Tom Brady. E daí, mas não é mas mais... Mas tem um ponto aí que a gente tem que analisar, porque o Tom Brady só fez dois jogos. O Drew Brees. Isso. E o Drew Brees fez dois jogos também, e o Eli Manning fez três, né? Não, sim, não, sim, mas digo que aparece nas estatísticas, o Eli Manning sempre no topo. E também, se você pegar os números, comparando com outros times, inclusive com São Francisco, Denver e tal... O New York Giants tem jogadores em todas as posições. Você vê jardas terrestres. Armad Bradshaw, segundo lugar, 200 jardas terrestres. É, tem um monstro na posição. É. Jardas recebidas. É o Hakeem Nicks, 335 jardas recebidas. Victor Cruz, 244. Outro monstro. Até estatísticas de defesa, tackles. New York Giants. O Rowley e o Blackburn, com 20 tackles cada um. Porra! Estatísticas de SEC, aquele Ozzy. Como é que é? Ozzy Umenyora. Ozzy Umenyora. Com 3,5 SECs por partida. Caralho, cara. É, cara, eles estão. Na pós-temporada, nós não podemos falar que o New York Giants é uma surpresa de chegar nesse é que o Giants. Cara. O Giants, eu não sei o que acontece com o Giants, que o Giants é um time excelente em playoff. O Eli Manning. Ele é um cara que sabe conduzir muito bem um time em playoff, cara. Mas eu digo que é uma surpresa, sim, o Giants no Super Bowl, porque tinha... Na NFC, era... Porque a NFC, os playoffs da NFC, eram extremamente superiores à AFC. Na NFC tinham times como Green Bay Packers, como New Orleans Saints, como São Francisco 49ers, que foram muito bem na temporada regular. Já o New York Giants acabou com 8-8. Então, pode não ser uma surpresa considerando apenas os playoffs. Mas considerando a temporada regular, cara, ninguém imaginaria o Giants lá. Ah, sim, não, é o que eu tô falando. Considerando a temporada regular, não. Mas considerando os playoffs, a gente pode falar que o time é um time muito forte, cara. É um time forte E pode ser que o New England Patriots seja o favorito para vencer mais uma vez esse ano. Mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso do New York Giants ser campeão novamente. É, o New England e o Giants vai ser um jogo... Eu acho que vai ser um Super Bowl muito bom, cara. Eu acredito nisso também. Mas falando do jogo especificamente, foi um jogo amarrado, né? Não foi um jogo que foi legal. Não, o primeiro tempo foi horroroso. Foi muito ruim. Isso aí. O segundo tempo foi um pouco melhor, mas ainda assim não foi lá grandes coisas. Tanto que o jogo foi pro overtime e acabou 17 a 17. É um placar baixíssimo, né, cara? Principalmente numa final de conferência. É. E... O Wallace Smith teve problemas sérios, mano. Ele não conseguiu jogar, cara. É o que a gente sempre diz, o Alex Smith não sabe passar. Ele conseguiu no jogo inteiro, cara. Apenas 12 passes completos. Isso é uma média pífia, é horroroso. Tá certo, ele conseguiu 2 touchdowns, mas foram apenas 12 passes completados, cara. Isso não pode acontecer. E eu tava vendo alguns números interessantes do Alex Smith. Ele, na sua carreira no 49ers, ele teve já 3 técnicos, head coaches, 7 coordenadores ofensivos e 17 wide receivers diferentes. Putz. Então, cara, é difícil o cara manter um jogo regular com isso. Mesmo, é. Cara, mesmo que ele fosse muito bom, cara, seria difícil, cara, ele manter um nível alto. É, realmente. Show. Mas o Eli... Ele tava jogando, né? Esse ano ele tava jogando legal. Aham. Uhum. Mas não conseguiu, né? Mas o Eli é um cara que sabe passar a bola, né, cara? Muito. O Victor Cruz... Cara, se tornou um monstro, cara. Ele já vinha jogando bem na temporada regular, já era um dos melhores na temporada regular. Mas na pós-temporada, sem dúvida alguma, o melhor wide receiver da pós-temporada, cara. É, o Victor Cruz e a partida de ontem foi monstruosa pra ele, né, cara? Ele não teve nenhum TD, mas... Não, mas recebeu pra 142 jardas, cara. Ah, foi pontual, né? Melhor é, assim. Não... Foi excelente. Por outro lado, o Vernon Davis também, do São Francisco, jogou muito bem, né, o Tyrend. Ele conseguiu, foram apenas 3 recepções, mas para 112 jardas. Todos os passes longos do Alex Smith acertados foram para o Vernon Davis. E um cara que teve uma partidaça, que São Francisco tivesse ganhado, ele ia ser teria que ter sido dado a vitória para ele, foi o Frank Gore. Uma partida muito boa. Muito bom mesmo. Sempre, mas recebeu muita bola de passe intermediário, de passe curto, e conseguia levar o time pra frente, cara. O Frank Gore é um faz-tudo ali no ataque de São Francisco, né, cara? Ele é faz-tudo, faz-tudo. Ele recebe, mas, ele corre. Infelizmente, pra São Francisco e pro Kyle Williams, ele foi o homem que talvez deu a vitória pro Giants, né, cara? Ele sofreu um fumble. Não. O Kyle Williams foi decisivo. Os 2 fumbles que ele sofreu retornando o punch foram decisivos. Principalmente o último, que ele deixou ali o New York Giants na cara da end zone, né? Então, o Kyle Williams, foram 2 turnovers apenas no jogo. Foram 12 turnovers do São Francisco na temporada inteira e 2 ontem. Então... o Kyle Williams não teve um dia bom e o New York Giants pode agradecer a ele por sua vitória. É, a primeira, o San Francisco estava na frente do placar, né? Quando ele sofreu aquela bola no joelho, né? Uhum. Então, a bola no joelho foi pior. Que deu a chance do San Francisco marcar e virar o jogo. Daí foi uma correria atrás do placar, né? É. Então foi uma partida pra ele esquecer, cara. E ele tem um cara, segunda temporada só. Eu acho que acaba sendo complicado pro cara, né? É, realmente, o Kyle Williams não foi feliz. Também é outro jogador, assim como o Billy Kandy pelo lado do Baltimore Ravens. O Kyle Williams é um jogador que vai ficar com esse peso, com esse fardo nas costas aí, né, cara? De ter derrubado o time nas finais de conferência. É um mau jogador por causa disso? Claro que não. Todo mundo tem dia ruim. Mas com certeza ele foi decisivo para o seu time perder, né, cara? Foi decisivo. Muito decisivo, cara. E ele que tava... E jogou a temporada toda, né, cara? Foi muito bem. Foi um defensive tackle excelente. Toda. Temporada muito boa pra ele, mas acaba acontecendo essas coisas, né? Em pós-temporada. E o Drago Nova York não tem nada a ver com isso, né, cara? Ele foi lá, Eli Manning, um dos grandes quarterbacks da atualidade em pós-temporada. Não tem como negar isso, né? Não, não tem como negar. Ele foi lá e ganhou o jogo, né, cara? Mas o jogo foi amarrado até no overtime. Porque o overtime mudou esse ano e quem começa com a bola... Tem que fazer touchdown pra acabar o jogo. Isso. É um touchdown, um safety pra acabar o jogo. E daí depois, na segunda descida, daí já qualquer pontuação acaba o jogo. Os dois times tiveram segundo drive. De bola. Os dois times tiveram chance de posse de bola. Então, ninguém conseguiu marcar touchdown. E aí só na terceira posse que voltou pro Giants que o Giants conseguiu marcar um field goal, né, para acabar o jogo. E coincidência, foi o mesmo cara que marcou esse field goal, foi o mesmo cara que marcou o field goal contra o Green Bay Packers em 2007 e classificou o Giants para a final, para o Super Bowl em 2007. Foi o Lawrence Stein, né, o mesmo cara. Olha só a história, né, se repetindo. É muita coisa parecida, né? Agora só temos que esperar o dia 5 de fevereiro para ver qual vai ser o fim dessa história, né, cara? E vão ser duas semanas que vão passar devagar pra gente, igual de futebol americano. Muito. Tem um Pro Bowl no meio. O Pro Bowl é legal, né? Mas o Pro Bowl... Mas é aquele joguinho que você vê sem muita atenção, sem muito compromisso ali. Mas eu achei que essas finais de conferência foram muito legais. Eu achei surpreso. Pra quem eu esperava, você também, Green Bay Packers, esperava também o New Orleans, mas... e algum... Pittsburgh, que foi eliminado antes. Mas eu acho que do jeito que foi muito bom, cara. A gente pôde ver boas defesas, bons ataques. O jogo de ontem, cara, foi um jogo de defesa muito forte, cara. No último quarto, os times não estavam conseguindo andar, cara. É verdade. Duas defesas fortíssimas. Defesas espetaculares. Inclusive, o Alex Smith encarnou o Tim Tebow. Ficava jogando no option correndo com a bola, achando que era do Tim Tebow. Porque não tinha opção de passe, cara. Não tinha opção de corrida. Tinha um jogo legal. Mas resumindo o que você disse, cara, os playoffs dessa temporada foram excelentes, cara. Todos os jogos muito bons. É um playoff que com certeza vai ficar pra história da NFL. Foi excelente, jogos muito bons, com várias surpresas. Então, com certeza, foi um dos melhores playoffs aí que eu já vi, cara. Muito bom, muito legal. E até o Pro Bowl vai ser muito bom esse ano. Tem jogadores fabulosos, né, cara, no Pro Bowl esse ano. Vai ser muito legal. E semana que vem a gente vai falar aqui sobre o Pro Bowl. E essa semana ainda também vamos falar sobre o Pro Bowl no Walter Mercado. Eu sei, previsões do Pro Bowl. Falar um pouco sobre os jogadores e o que pode acontecer no jogo, né? Então, galera, é isso aí. Esse foi o TackleCast sobre as finais de conferência, finais que levaram New York Giants e New England Patriots ao Super Bowl, uma reedição do Super Bowl 2008, quando o New York Giants venceu aquele jogo. E até semana que vem com o TackleCast sobre o Pro Bowl. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Queria dizer que a temporada da NFL está para acabar, mas o TackleCast não vai parar. E eu gostaria que vocês mandassem sugestões para o nosso podcast que não vão ser datados. Podcast sobre temas abertos, sobre futebol americano. E a gente está fazendo algumas pesquisas para alguns temas legais. E se você quiser mandar uma sugestão, não só sobre o nosso podcast, e também sobre temas e outras coisas mais, manda no e-mail tackledown@tackledown.com ou pode mandar pelo Twitter, @tackledown. E se mandar uma carta, vai demorar mais. Uma cartinha demora mais, mas é Caixa Postal 100, Jacarezinho, Paraná, 86 400 000. É isso aí, obrigado, até semana que vem.